recordarme como yo lloraré. Ay, al recordarte llorarás. Al recordarme como yo lloraré. Ay, al recordarte. Buscando a mi whisky. se ne sviluppa se la resta. Pai pai pai pai pai pai pai pai a Susana. Pai pai pai pai pai pai pai pai a Susana. Vai todos na chichilla calle, vamos para tu rua Susana. Vai todos na chichilla bailaremos en el tipo a Susana. Ahora sí, vamos. Pai, pai, pai, pai, pai.